só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Localização lá na foto do Insta, tava marcando lá na Praia Grande. Dia seguinte, São Vicente, ela desce. No Guarujá, ela encosta, ela sobe. Não tá nem aí pra nada, só quer ficar bem. Noite e praia é muita farra. Chama que ela vem, ela fica loucona. Posta foto e sai fora. Já vê a próxima praia que vai causar discórdia. Ela fica loucona. Posta foto e sai fora. Já vê a próxima praia que vai causar discórdia. Taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana. Localização lá na foto do Insta, tava marcando lá na Praia Grande. Dia seguinte, São Vicente, ela desce. No Guarujá, ela encosta, ela sobe. Não tá nem aí pra nada, só quer ficar bem. Noite e praia é muita farra. Chama que ela vem, ela fica loucona. Posta foto e sai fora. Já vê a próxima praia que vai causar discórdia. Ela fica loucona. Posta foto e sai fora. Já vê a próxima praia que vai causar discórdia. Taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana, taranaranana.